O Curiosidades, que sempre tenta informar, mas também tenta te fazer rir, vai falar sobre um assunto, ou melhor, uma reação que você conhece desde que era um bebezinho, que são as cócegas. Não sei se você já se perguntou, mas eu me perguntei, por que sentimos cócegas e por que elas nos fazem dar risada? Então, como diria MC Anitta, prepara que agora é a hora de falar por que a gente sente cócegas. Não, parei, tá bom, não deu certo, chega, tira essa música. Vai! As cócegas, na verdade, são uma reação de defesa do nosso corpo, que serve pra avisar qualquer coisa que toca a nossa pele. E isso vem desde nossos antepassados, os primatas, pois as cócegas podem ter o papel de avisar o nosso corpo de uma situação de perigo. Por exemplo, quando uma aranha ou qualquer tipo de inseto esteja andando sobre nossa pele. Existem dois tipos de cócegas, a quinismeses, que é provocada por leves toques sobre a pele, como passar uma pena ou uma pluma na sola do pé, e a gargaleses, que é aquela cócega mais forte quando alguém dá aqueles cutucõezinhos em pontos estratégicos do nosso corpo, como embaixo do braço, na costela e no pescoço. Agora vou explicar por que algumas pessoas dão risada quando recebem cócegas. De acordo com o cientista Charles Darwin, as cócegas nos fazem rir pela antecipação do prazer e por isso nos levam ao riso. Darwin acredita que as cócegas também estejam relacionadas às nossas relações sociais. Por exemplo, os pais costumam fazer cócegas nos filhos quando são bebês. Isso é uma forma de avisar a criança que ela vai ser tocada, mas de uma forma que não vai machucá-la. Falando nessa relação social, as cócegas podem ser uma demonstração de amizade e confiança, tanto que caso um estranho venha lhe fazer cócegas, muito provavelmente você não vai achar graça nenhuma e ainda vai pensar que aquilo é muito desagradável. E outro motivo para reagirmos com a risada é que nosso corpo possui uma série de sensores táteis e de pressão, seja para toques mais leves ou mais fortes. Quando recebemos as cócegas, esses sensores, ou receptores, são acionados e enviam essa informação para o nosso cérebro, que descontroladamente resulta em risada. Nas axilas e nas plantas dos pés, existe um número maior desses sensores. Por isso, é mais fácil sentirmos cosquinhas nessas partes do corpo. Ah, uma última informação. Reparou que não conseguimos fazer cócegas em nós mesmos? É sério, não dá certo. Tenta aí, eu espero. Tá vendo? Não rolou. A gente não consegue porque o nosso cérebro já sabe o que vamos fazer e anula essa sensação. Ou seja, ele já está preparado. Prepara! Não, Anitta, chega. Você já apareceu no começo do Curiosidade. Já tá bom, né? Ai! Ah, não, desculpa. Não precisa ficar chateada. Pô, foi mal. Eu só tô brincando com você. Ah, bom, ufa. Menos mal. Bom, espero que eu tenha explicado bem por que sentimos cócegas e por que elas nos fazem dar risada. E caso você queira desvendar alguma outra curiosidade, é só me mandar um e-mail para bruno@agenciaradioweb.com.br. Um beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e deem muitas risadas com as cócegas de amigos e familiares. Tchau! Produção e pesquisa, Bruno Carneiro, Agência Rádio Web.